cê me bagunçou. Pirei em tua cor, na cor, tua guia. Teu riso é holodum, a tocado pelo. Dia de femadum, tambor, alegria. Se me lembra malê, gosto pra valer. Nick do Tororó, Império, Oió. ADC do Orum, Bela Oxum, cujo igual não há em lugar nenhum. O branco da areia da lagoa de Abaeté tá no teu sorriso, meu juízo perde o pé. O canto da sereia vem de boa, eu à toa é prejuízo. Pretinha briso nesse axé. Minha cabeça ficou louca só com aquele beijinho no canto da boca. Louca, louca, louca, só com beijinho, com beijinho. Minha cabeça ficou louca só com aquele beijinho no canto da boca. Louca, louca, louca, só com beijinho, com beijinho. Salvador de cá, Salvador dali. Bahia pela mão de mestre Didi. No sol de escurecer, o dom dos cariri. É o mito iorubá, bonito pode pá. Água de amaralina, gota de luar. Deleite ocular, rito de passar. Me lembrou Clementina a cantar. 2 de fevereiro, dia da rainha. É branca, pra nós é pretinha. Igual Nossa Senhora, padroeira minha. Banho de pipoca, colar de conchinha. Bagodeirinha da ribeira, cajazeira. Baixa do tubo tudo, firme e forte na ladeira. Mapa de cor, me lembrou Raimundo de Oliveira. Meu coração, tua posição, a primeira. Minha cabeça ficou louca só com aquele beijinho no canto da boca. Louca,